Ei, velho da van, pra você o meu abraço mais fraterno. Mentira, eu quero que você se ilumine. O poço mais fundo do inferno. Eu odeio o velho da van, eu vou cuspir no velho da van. Eu vou jogar o ovo no velho da van, no velho da van, no velho da van. Abobado, mangolão, energúmeno, babaca, meia roda, seu bobalhão, bagaceiro, chinelão, cachorro da molesta, cara de caipora, vai se danar, infeliz das costas louca, reaça, malditinho, tá louco, tia, isso aí não dá pra querer. Essa é a minha contribuição. Pra me mandar quem, se for...